O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo de Santa Luzia, prevê a ocorrência de um caos urbanístico e social no município, caso o Poder Público Municipal e empresas do ramo imobiliário não adotem as medidas necessárias para minimizar os impactos da expansão imobiliária pretendida para os próximos anos. Levantamento feito pelo MPMG, que já propôs acordos e ações civis públicas sobre o caso, aponta que o município, localizado na região metropolitana de Belo Horizonte, pode ter sua população aumentada em pelo menos 10% nos próximos 2 anos, em razão da construção de mais de 40 empreendimentos multifamiliares com cerca de 3.900 unidades habitacionais. Santa Luzia tem hoje cerca de 220 mil habitantes. O promotor de justiça Marcos Paulo de Souza Miranda fala sobre o início das investigações e dos problemas verificados pelo MPMG. O Ministério Público começou a investigar a situação dos novos empreendimentos imobiliários na cidade de Santa Luzia a partir do segundo semestre de 2016, quando nós recebemos a notícia, por meio de um cidadão, de que diversos empreendimentos, sobretudo numa localidade chamada Chácara Santa Inês, haviam sido aprovados à margem da lei, a fim de favorecer determinadas empresas. A partir de então, nós instauramos as investigações, solicitamos perícia ao nosso órgão técnico em Belo Horizonte, que constatou de fato a existência de diversas lacunas nos estudos de impacto ambiental desses empreendimentos. A partir de então, nós demos sequência às investigações, ouvimos e facultamos todas as empresas apresentarem os estudos que haviam sido feitos. E a nossa constatação foi no sentido de que os estudos eram realmente omissos, muitos deles assinados por profissionais que não tinham a qualificação técnica para fazê-lo e sem qualquer tipo de análise mais criteriosa dos impactos que esses empreendimentos causariam na cidade de Santa Luzia. E a partir daí começamos então a propor ações civis públicas buscando a suspensão das licenças que foram concedidas para esses empreendimentos. Para o Ministério Público, os principais impactos negativos decorrentes dos empreendimentos habitacionais são a supressão de vegetação, aumento da impermeabilidade do solo, aumento do fluxo de águas superficiais, alteração da paisagem, demolição e destruição de bens de valor cultural, aumento da produção de dejetos e resíduos sólidos, aumento do trânsito e da poluição sonora e aumento das demandas por saúde, educação, segurança pública e transporte público. Ainda de acordo com o promotor de justiça, o Ministério Público fechou alguns acordos e tentou outros. Porém, caso as negociações não avancem, o caminho será propor novas ações civis públicas. Nós propusemos já um acordo em relação a um dos empreendimentos situado nas proximidades da Fazenda Baronesa, que foi aceito, está sendo cumprido. Uma das medidas de antecipação dos impactos é a implantação de um trevo na região de interseção da Avenida Brasília com a avenida que dá acesso ao Belo Vale, que é uma região extremamente perigosa no que diz respeito ao trânsito, e essa medida é apenas uma antecipação de todas as outras medidas que devem ser implantadas pela empresa responsável, porque nós temos um princípio básico de direito ambiental que é do poluidor pagador. E as empresas que estão causando esse impacto negativo, elas devem, elas mesmas, adotarem as medidas para mitigação e para a compensação desses danos, e não socializá-los com o poder público municipal. Nós também tivemos a oportunidade de apresentar um outro acordo para o grupo de empreendedores, abrangendo 33 empreendimentos e com a previsão de estudos de impacto ambiental corretivos, relatórios de impacto na circulação corretivos, estudos de impacto de vizinhança corretivos e a implantação de infraestrutura necessária nessa região em algo que nós estimamos em cerca de 15 milhões de reais. Isso feito com base em um percentual de 3% de cada investimento em cada um desses empreendimentos. É um valor que é aproximado e que o Ministério Público requereu que fosse depositado como garantia para assegurar a implantação de toda essa infraestrutura. Infelizmente, as empresas fizeram uma contraproposta que, no nosso modo de entender, é irrisória, não traz a segurança que nós esperamos para o povo de Santa Luzia e para a adequada gestão da cidade. Em razão disso, a tendência no momento é de nós levarmos os novos casos também ao conhecimento do Poder Judiciário, requerendo o embargo das obras que estão em andamento e a proibição da concessão de habite-se e de novas licenças para que esses empreendimentos entrem em operação, até que todas as medidas de mitigação, de compensação, sejam de fato implementadas. Marcos Paulo esclarece que o MPMG não é contra novos empreendimentos em Santa Luzia. No entanto, segundo o promotor de justiça, as empresas não podem agir pensando na obtenção de lucro e socialização dos prejuízos. O que o Ministério Público busca não é a vedação de novos empreendimentos em Santa Luzia. O que nós buscamos, sim, é a vedação de empreendimentos que venham para a cidade simplesmente para obtenção de lucros e socialização dos prejuízos, porque infelizmente é isso que está acontecendo. Essas empresas estão dirigindo para Santa Luzia uma população gigantesca, são empreendimentos custeados com recursos públicos federais, do programa Minha Casa Minha Vida, que todos sabemos destinados à população de baixa renda, e sem que haja a implantação das medidas e as contrapartidas necessárias. No caso de um empreendimento situado no, na região da Fazenda Baronesa, o Ministério Público constatou inclusive a destruição de vestígios arqueológicos, históricos da antiga Fazenda da Baronesa, que inclusive dá nome a uma grande região de Santa Luzia, sem que fosse, elaborado previamente qualquer estudo de impacto. Os relatórios de impacto na circulação que devem prever quais as medidas necessárias para viabilizar um trânsito seguro, um trânsito com fluidez, mediante a implantação de trevos, de rotatórias, de sinalização? Nada disso foi feito nesse empreendimento da Fazenda da Baronesa, e nós verificamos que na maior parte dos outros empreendimentos propostos para a região do Belo Vale, para a região de Chácara Santa Inês e toda a região mais pro lado do São Benedito, são estudos de impacto na circulação absolutamente precários, realizados não raras vezes por profissionais que não detêm a qualificação para assinar e fazer com a necessária precisão o estudo dessa envergadura. E a Prefeitura de Santa Luzia, é preciso que se diga, aprovou esses empreendimentos há cerca de 2, 3 anos, sem que houvesse uma análise criteriosa para essa aprovação. Então, a partir do ano de 2017, o Ministério Público começou a propor as primeiras ações civis públicas, das quais o município, a prefeitura faz parte como ré nessas ações, e a partir de então nós começamos a ter um pouco melhor de interlocução com o município, que se apercebeu da gravidade da situação. Pois, se nada for feito, nós teremos um crescimento de mais de 10% nos próximos 2 anos, e transferindo para a municipalidade, que funciona com recursos pagos pelo cidadão, para a implantação de uma infraestrutura que está gerando lucros apenas para as empresas. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.